receber, é muito baixa a sua transmissão. 204, faça nível 160, chama centro Recife, na frequência 133, decimal 25. Portão meia dúzia para pushback, estacionamento. 897, autorizado, puxa a portada. Autorizado, reportar ataque com 897. Solo Salvador, alvo, IANQF, bom dia. IANQF, bom dia. Aguardando o senhor. Preciso autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 8. Google 1607 para o táxi, 1169 a bordo, 350, Fernando Valeu. Autorizado táxi, via Índia, ponte espera torre, 198, decimal 95, Kenegão 9092, cor 9607. 1902, cor 9607, bom dia. Número 642, autorizado a decolagem de pista no 0, vento 060 graus, 3 nós. Iniciar no 642. Voador é 715 da Gol, que estiver em acionamento, posição 9. 7 no 5, autorizado, puxa, Portax. Não, autorizado, puxa. O trip 5514 tem estimado, puxa. Tio, tio. O Alfianc Eco está autorizado o início de reboque. Reporta na site 43 para ingresso Pátio 1. Gente, obrigado. Decolado 247, controle 119.8. 98, gol 642. Salvador, gol 642. Curvando à esquerda para atingir informação. 642, ciente, contato no radar vigilância. Após desvio, voa direto Jamo, subindo na avenida 390, agora 42. Quem foi Ivo Ajamo, com 92.390. Pelé 6211, passe nível 130, chama centro Recife, na frequência 133, decimal 25. Tem um bom voo. 07, precisa decolagem, pista no 0, vento variável 3 nós. Decolagem, 07. Chega. Isso, obrigado. 662, 1-1, controle. Controle permite inbound, posição agora 43 milhas, passa 150, chama Recife, frequência 133.25, não serão emitidas novas instruções. Gente, agora, alto e claro, entendeu? Vai chamar 1-3325, vai chamar 6211. 897, taxi Índia, ponte espera do 102, 198, só 95, que negócio no 02. 12, via Índia, ponte espera 1295, 1897. 3890, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85, bom dia. Recife 2085, tá 3890, bom dia. Solo Salvador, é 1715 da Gol, POB de 175, altera na Campinas, 3 horas e 40, Delta na mesa. Autorizado táxi via Índia, ponte esperador 10, torre 1 no 8, sua 95, nível 10, 1 no 2, com 97 no 5. 1012 é o ajuste, ponte espera da pista 1 no 0, chama 1985, obrigado. 607, bom dia, contato radar vigilância, direto posição Leda, 1 no 607. Pro de Leda, 1 no 607. Luiz, que vai manter-se a 1 no 1000 até a feira. Tá 3597, táxi é Índia, ponte esperador no 0, torre 1 no 8, esse 95, legal no 0 no 2. Informe seu estimado para a vertical de feira para fluir. Seguinte 5662, chame torre 118.95. Pega aqui, guarde para informação para fluir. Seguinte 5662, chame torre 118.95. 118.95. É, só continua, você está passando 4.700 no externo, é isso? Afirmativo, tem a possibilidade de fazer um 360? Positivo, tá livre. Inicial 360, 5362. Azul 4040, faça nível 150, chama sendo difícil em 133 decimal 25. Afirmativo 3325-4040. Bravo que Luiz, autorizado direto Feira de Santana, bravo que Luiz. Desligam o sétimo pronto? A linha decola de imediato? A linha decola de imediato, eu tenho 5 no 7, pistola 0, vento variável 3 nós. TGL em Feira de Santana e TGL em Valença também, ciente. E seu tempo estimado de voo? Duas horas, ciente. Oi, Salvador, bom dia, Gol 897, ponto espera do 10, pronto. Eu tô do Gol 897, vou ter ponto espera do 10. Mas eu posso esperar um 897. Passaredo 2223, atinge, mantém 4 mil pés. E mantenha 4 mil, aguarde para descida. Guardando, confirmando, ajuste, senhor. 1012. Tá grato. O número 42, passa 130, chama Recife 126, decimal 85. Recife 2085, Riva 2. 42. Artigo 7, decolado ao artigo 4, controle 120, 1 no 9 decimal 8. 198, dá 3597, bom dia. É, desculpa, fiz errado, fazendo horta aqui e já curvando agora a esquerda para cima. Pediu errado aqui. Ah tá, número 4. Mandei costuma 0. Alemã tem 1-0-1-8-9-7. Baixa a transmissão, senhor. Passarendo 2223, subvetora som radar, mantenha presente proa limitado pelo LOC, desça e mantenha 3.000 pés, permanece o ajuste. Passarendo 2223. Descendo para 3.000, limitado pelo LOC, mantendo a proa, 2223. Salvador, bom dia, Altar 3597, Árvore Eleva. 3597, bom dia, contato radar ao passar 2. Já passou 2 minutos, então curva à direita, voo elétrico. 3597. Direto eleva, da 3597. Zona final do localizador da 10-35362. Passaredo 2223, desce e mantém 2.000 pés, curva à esquerda, proa 140, livre LS, chama estabilizado. Esquerda 140, descendo para 2.000, livre LS, reportará estabilizado 2223. 35362, chame torre 118-95. 118-95, bom dia. Gol no 607, passa nível 120, centro Recife, 133.25, bom dia, gol no 607. 133.25, gol no 607, gol no 607. Jorge Salvador, bom dia, 552, 5362, estabilizado na LS, viu, Jornal? 5362, que negado no 012, você pode baixar ele travado. Está baixado e travado. Sente, eu gosto de puxar livre. Para início do táxi, com 51 a bordo, autonomia de 2 horas e 30, alterna Salvador. 5594, táxi a Índia, ponto esperador no 02, 198, decimal 95, Kringal no 012. Via Índia, ponto esperador 1895, 5594. Bom dia, contato radar, na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, Gol 897. Tá passando o Bravo, que Luiz, que é o controle. Bravo, que Luiz, que mil pés no atraso a reportar, prossiga em condições visuais, frequência livre na escuta, regresso de feira para Valença. Bravo, que Luiz. Funciona o reporte, mantendo condições visuais, com condições livre. Chamar a controle para o regresso para a Valença, o Bravo de Luz. Paredo 2223, complete redução para a velocidade final de aproximação, cruza a posição do na chama a torre 118.95. 1895, completando a redução 2223. Salvador, muito bom dia, passaredo 2223, passou Duna. 2223, carregando 012, com essa aproximação, abaixo do chaleiro. Aguardando 2223. 3517, faça nível 130, chama Recife, frequência 1228, decimal 8, 3517. 1228, 3517, bom dia. Solo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 362, quilo, pote 3, atento sinalizador, posição 03, previsto. Quilo, pote 3, posição 03, previsto. Tô, 2223. Visual com tráfego nacional. Ativo 715 visual. Posso cruzar a passarela ali no 3.0. Posso passarela ali manter o 715. Salvador, é o Mike, é que foi Índia? Mike, foi Índia, professor. Bom dia, senhor. Solicito atualização de reboque do pátio 3 para o gate 3 no pátio 1. Que reporta na saída do pátio 3 para ingresso pátio 1, o Mike, que foi Índia. Ok, reportando a saída do pátio 3. Nono 35, gol 1897. Te aguardo as férias. Sim. Terreno 223, na sala 03, benefício pela direita, solo 121, décima 9. Direito 219, 2223. Torre Salvador, bom dia, 3554, está no ponto de espera da 1-0. Tempo de espera, Salvador, muito bom dia, passarela 2223, livrou. 223, quilo pate 3, posição 02, previsto, atento ao sinalizador. Quilo pate 3, atento ao sinalizador 2223. Não sai tão cinco da gol. Da Gol, ali, mantém o estudo 0. A presença então vai ingressar a linha e manter a 1-0, 35 no 4. 7 no 5, decolou 05, chame o controle em 119, decimal 8. 198, voo no 7 no 5. Controle Salvador, voo no 7 no 5, decolando, só escuta. 7 no 5, contato radar, sopro nível 360, perfil Arbor. Ok, 360, perfil Arbor, voo no 7 no 5. Trip 5514, autorizado a decolar, 080 graus, 05 nós. Iniciando 5514. Autoriza elefanta presente para o gol no 7 no 5? Foi Árvore. Árvore, ok. São Salvador, Mike X-Ray Índia. Autorizado, ingresso no pátio 1, no portão 03. Ok, autorizado até o portão 03. 08, chame controle em 119, decimal 8. 20 graus, bom dia. Controle Salvador, trip 5514, bom dia. Bom dia, 5514, contato radar, sobre nível 90, perfil público. 5514, sim. Controle Salvador, poderia o trip 5514 solicita a modificação para nível 170? Gente, aguarde. Ok. Salvador, bom dia, passarela do 2223, cliente da Juliette. Quando possível, repetitivo, Vitória da Conquista. 23, parada consulta autorizada no 180, direto, decola da 110, curva direita, arbor, leva, controle 11980, sono 5545. 5514, obrigado. Vou direto, Aracaju. 5546. Cruza 150, voo 1715, para 360. Correto, chão para espera também. Abraço. 3153, autorização Galeão, informação Juliette. 3153, bom dia, autorizado Galeão, 380, Amperzulu 110, decolada 110, curva direita da Leda Bridge, controle 11980, aciona 5533. Galeão 380, Dael Leda Bridge é assumida, Amperzulu 10. O controle 198533 transponde, então 383. Correto, chama o pushback acionamento. Abraço. bom dia, 35384, informação Juliette para Maceió. 35384, bom dia, autorizado Maceió, 190, Golfo 677, colada 110, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1198, aciona 5546. Foi autorizado 190, Golfo 677, telefonada 10, com curva esquerda, pé da Puca, transição Aracaju, aciona controle 198, aciona 5546. 324. Só confirmando, é 5546. Matheus, 5546. Correto, chama push back acionamento. Chama. Salvador, 5504. 5504, mantém o nível, coisa sub, mantém o nível 170, passa nível 150. Chama agora o centro Recife, frequência 1-3-1-2-6-8-5. Gente, graça, bom dia. estacionamento da 315322. Autorizado no gate 02, chama táxi. Chama táxi da 315323. É 225, senhor, identificação autorizada, chegada bom, desça para 4 mil pés, estou tímido, 90, 2, vigilante, nada. Trip 5384, parte 3, autorizado, chama táxi. Salvador, a passarela 2223, pushback, acionamento. 2223, pátio 3, é o número 2. Pode coordenar com a equipe de solo e fazer simultâneo com o trip, senão o senhor vai ser autorizado depois do trip iniciar o táxi. Gente, vai coordenar com o pessoal de solo simultâneo com o trip 2223. Taxa 315-3169 a bordo, 3h47, eu tenho a copia. Qual é a alternativa? não. 3153, taxa direita via Índia, ponte espera da 10 Torre, 1895, altímetro no 012. Esquerda, a direita via Índia, tá 3153. Fala Salvador, bom dia, 24234. 34, Recife autorizado, 330, perícia 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 11980, aciona 5551. Autorizado Recife, nível 330, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju, controle 11980, transforma 5551, azul 4234. Só transponder? É, eu copiei aqui o 5551. Chama o pushback acionamento. Dorsa 3153, pronto de espera da 10 para a torre do ar. Autorizado decolar, 060 grau 05 nós. Autorizado a linha de decolar, está 3153, pista 10. Só não consegui copiar a autonomia. 3:30. Trip 5384, táxi em frente, parte 1 Índia, ponte de espera da 10 torre, 11895, altímetro 012. Aí em frente, parte 1 Índia, ponte de espera. Próximo ponto 0, 3, 2, 4, pronto. Bom dia, mantenho posição. Mantém 5384 da trip. Ali mantém 05384. Tá, 3153, decolou 37, chama o controle 119.8. 119.8, boa. De ponto de espera da 90, torre 1895, altímetro 1012. Pátio, pátio 1, posição, é, táxi é Índia, torre 1895-2223. Salvador, bom dia, alta 3153, 2300 da EL. Responde estacionado, eu estou recebendo primário. E agora? Ok, contato radar super nível 380, perfil da EL, sinal 3153. Sim, 3153. 5384, autorizado a decolar, 190 graus, 04 nós. Autorizado a decolar, 090. Salvador, bom dia, passarelo 2223, ponto espera no zero, pronto. Passarelo 2223, autorizado a linha e manter. Vai alinhar e manter o 2223. 012, formará no localização. 3, 8, 4, decolou os 40, chame o controle em 119.8. 119.80, trip 5384, bom dia. Bom dia. Uber Vitor, autorizado Vitória da Conquista 260, direto, decola da pista 17, curva à direita, arbor, elefa, controle 11980, aciona 5557. Pois é, no perfil da PUC, trip 5384. Paredo 2223, autorizado a decolar, vento 090 graus, 059. Livre decolagem iniciando, 2223. Enche, funcionamento de táxi com a torre, 118.95. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi, Capitão Romeu, Sierra, November, Vitor. Passaria 2223, chama controle agora 19-8. Decolou os 4-2, um bom dia. Bom dia. Voador, bom dia, passaria do 2223. 2223, contato com o Nível 180, perfil Arbo. 180 na Arbo 2223. Autorizado o táxi, chame pronto para ingresso. Sierra Novembro Vitor. Passa nível 150, chama agora o centro de frequência 1288 Rodés, corrigindo 13325. 18, alterna 3325, 3153, bom dia. Primário 13325. A primária 13325, obrigado. Controle Salvador, chame 6225 no localizador da 10. Frente de aproximação, chame 2895, 1895, obrigado.